4462, pouso autorizado, sistema 0, vento 1, 0 grau, 089. E pouso 4062. O 4 decolou 02, controle Salvador 1208. 08, boa noite. De Salvador, eu vou 354. 354, contato radar, suba nível 230, direto a Jamo. Direto a Jamo, sessão 230, boa 354, para fazer o Aracaju. Direto para Aracaju. Aracaju, vou na 354. Azul 4062, Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, 4062. Aparelho 2222, tupado, táxi com 45 a bordo, 5 horas e 5, alterna Salvador. 2223, parte principal da CPI Índia, ponto de espera, zona 0, chame pronto, QNH no 0, no 4. Aparelho 2222, parte principal, ponto de espera, 3, ponto de espera. Passagem 2228, pronto? Pronto. 2228, aliás, decolar, pistona 0, vento 1, 00 grau, 099. Gente, está em redução já? Batendo aí a aproximar. Gente, tem condição de manter 245 até a próxima etapa? Hoje eu até a dúvida. Gente, grato. Bom, 1228, tráfego precede na aproximação, posição de 12 horas, 9.5 milhas. Mesmo rumo, cruzando 050 para 2010, 737-800 da companhia. Inicie redução 230 norte para o seu pensamento. Chame Centro Recife, 126, decimal 85, alterna, 125, decimal 45. Controle Salvador 208. Controle 208, passaria do 2228. Controle Salvador, boa noite, passarei 2228, decolado na sua escuta. Contato radar, suba ao nível 180, após 2000 pés direto ao árbol, aguardando conquista. Livre a sessão 180, após 2000 direto ao árbol, aguardando conquista, passarei 2228. Passarei 2228, confirme a razão de subida. Está empregando agora 500 pés. Então a gente vai manter 500 pés até o 180? Não, negativo. Gente, sobe para 700 pés, menos. 700 pés, média de 1000. Gente. direita para 2 mil pés, livre leste, aposto estabilizado, gol 1-2-2-2. Localizador, gol 972. Gente, gol 1972, complete a aproximação, chame torre 18 decimal 95. 35, boa. Boa. 2 Salvador, bom dia, gol 1972, estabilizado LF. Salvador, bom dia. Tráfego obstáculo autorizado, pouso pista no 0, vento 100 graus, 089. Tem que pouso, não, no 0, voo no 78 completa a redução, 1409 graus. 1-4-0-1-2-2. Aeronave que o processo está mantendo 400. Sim, Matheus, 972 Solos 18, libera direita, Alfa Juliette, portão 4. Direita, Alfa Juliette, portão 4. 95122. Sai, boa noite, o Gona 222. Gona 228, aguarde pista livre. Adão. Gona 228, pouso autorizado, pista no zero, vento 100 graus, 069. Autorizado pouso, voo no 222. Poderia coordenar o local centro a prova de vitória da conquista? Afirmo, aguarde. Foi direto conquista da primeira. Direto conquista, gráfico 2222. Rona 228, fala 20, libera direita, alfa, quilo, pátio 3. Direita, Alfa, Kilo, Pátio 3, 2, 2, 2. Rodor Gol 1228, só confirme a posição. É a 2 Romeu. 2 Romeu, bravo. comando é no pátio 3. Ela vai retornar então. Sente, ingresso via Juliette, no pátio 3. Juliette, pátio 3. Dois, dois, dois, oito, chame centro Recife em 128 decimal 8, alterna, 126 decimal 0. Recife 128, 1260, passarelo 2228, bom dia, obrigado. 713, o controle de Salvador está sob contato radar, meia dúzia, 7 milhas, nordeste do em Salvador. Vem na proa de pelo da presente, desce para 4 mil pés. Bruno 70, tinha o controle de Salvador, sem identificação. Desça para 2, meu pai, ajuste 10, 381. Mantenha 4 mil pés, tá? 3170, 4 mil pés. 270, desce para 2000 pés, ajuste 10, 13, livre ILS X-ray, sistema 0, reposta estabilizado. Última 3, pronto para descida? Afirmo, livrando o número 160, descida 4.000 pés na Prontelo. Helicopiou, 27 no 3. Afirmativo, 4.000 pés, ajuste no 0 no 3. 4.000 no 0 no 3 no ajuste, 27 no 3 azul. Azul 6908, controle de Salvador. Azul 6908, controle de Salvador, acione identificação, desça para o nível 050, ajuste 10, 13, João de Duna. 2793, confirma a razão que está empregando? 2200, é. Gente. Zona 70, estabilizado? Ah, estabilizado agora, Renan. Gente, chamou a Renan 8 decimal 95. 95, agora aqui. Torre Salvador, só 3 zona 70, final na 0, boa noite. 3 zona 70, pouso autorizado, pistão na 0, vento 0, 9, 0, grau 0, 69. Digo pouso no 0, tá 3 zona 70. Autorizado procedimento, outro 2713. Afirmativo, o 2713, lista para 2000 pés, ajuste 17, 10013, livre aliança X-ray, pistão no zero, reporte estabilizado, tem condição,